Desde então, isto sou o primeiro trabalho, inclusive também em português. Desde então foi alternando até ao presente ano entre temas cantados em português e em inglês. Mas os que vamos aqui ouvir são cantados em português. O primeiro chama-se Jardins Proibidos. É verdade que em 97 houve uma reedição deste mesmo tema, com a participação especial de Olaf Bilac, mas o que acabamos de ouvir é a versão original de Paulo Gonzo, uma gravação então, de 1992. Vamos depois ouvir também, na gravação original, o tema Deito Quase Tudo, que em 2007 teve uma reedição, mas vamos aqui, como disse, ouvir a versão original. E vamos depois chegar com o tema Pagava Para Ver. Resta apenas dizer que este Deito Quase Tudo foi resultado de uma compilação. Aliás, este Deito Quase Tudo, essa versão, esse duo, digamos assim, esse dueto entre Paulo Gonzo e Olavo Bilac, vocalista dos Santos e Pecadores, eles foram responsáveis por uma sextupla platina que então Paulo Gonzo conseguiu em 97. Vamos então ficar com estes três temas que agora lhe trago. Mais para a frente foi falar da participação, por exemplo, com o Lúcio Muniz. Mas isso já são outras cantigas. Para já, são mesmo estes três os temas que vamos ouvir. Jardins Proibidos, Deito Quase Tudo e, para finalizar, o seu fantástico tema Pagava Para Ver. Vamos à música. Até já. Antena Web, a sua melhor sintonia. Talvez vendida a uma ninharia qualquer e desaparecer, talvez perdida, já sem nada perder. Num mar cinzento e sombrio, pelas vagas destruída, essa proa altiva mar de sonhos vazio, de ti própria fugitiva, sem história, sozinha e esquecida. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde e afinal quem queres tu parecer? Floresta e enganos, meu falso cristal. Deitado a perder os mais sagrados vícios, tornava-me santo, enfim, sem regatear sequer os sacrifícios, nem nada sobrar de mim. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde e afinal quem queres parecer? Floresta e enganos, meu falso cristal. Te hei de ver, talvez vendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada a perder. Rasgaste-me as velas esquiva e deixaste-me à deriva. Não sei para onde vais, ao que vejo, nem quantas faces tens. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer? Floresta e enganos, eu faço cristal. Para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer? Floresta e enganos, eu faço cristal. Para ver quem atrás dos panos se esconde. Podíamos trazer aqui à antena temas como So Do I, uma das mais míticas interpretações de Paulo Gonço. Infelizmente não temos esse tema connosco, mas trazemos outros três temas, mais recentes, é verdade, mas que fizeram também, todos eles, o seu sucesso. Leve Beijo Triste, um duo entre Paulo Gonço e Lúcio Muniz, e que inclusive deu voz à banda sonora. Foi tema de abertura e fecho da telenovela Deixa Que Te Leve, que passou na TVI, que acabou há não muito tempo. Vamos depois ficar com Sei-te de Cor e acabar com Falamos Depois. Estes são os três próximos temas que vai ouvir de Paulo Gonço. Paulo Gonço, que teve várias interpretações e teve várias parcerias com nomes grandes da música internacional. Pedro Malaquias, talvez um dos maiores autores aqui de Portugal, que foi também um dos maiores parceiros, podemos chamar assim, ou um dos maiores impulsionadores no sucesso da carreira de Paulo Gonço. Paulo Gonço, que teve algumas intervenções desportivas, como por exemplo a música que gravou para o Mundial, ou mesmo o tema Somos Benfica, também duas gravações, então no ano de 2002. Mas os que aqui vamos ouvir não têm nada a ver com desporto. Vamos sim ficar com estes três temas então. Leve Beijos Triste com Lúcio Muniz, Seite de Cor e Falamos Depois. Exatamente, nós falamos depois. Eu vou voltar para as despedidas, mas ainda falo consigo. Portanto, vamos à música e até já. Teimoso, zumbi. Auzimo de mim. E no alto rasguei as voltas que dei. Sombra de mil sóis em glória, corre em todo o vale ao fundo. Dorme meu pequeno mundo. Como um barco vazio, pelas margens do rio, deixo o denso véu lilás, deixo em silêncio e paz, manso e macio. Deixa que te leve assim, tão leve, leve que te beije, meu anjo triste. Deixo-te o meu canto, canção tão breve, branco como tu. Não vales, calei. E assim fiquei. Sombra de mil sóis cansados, crescendo como dedos embalar nossos destinos. Deixa que te leve assim, tão leve, leve que te beije, meu anjo triste. Deixo-te o meu canto, canção tão breve, branco como tu, amor, pediste.

de nada. Ou se me preferes de cabeça fria, logo de manhã, quando acordar. Sei que vamos ver e até jurar não mais discutir. Estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Deixa-me dormir, dá-me umas horas que depois eu ligo. Falamos depois. E até jurar não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Até jurar não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me. Hoje o Musicalia é um bocadinho mais extenso, é um facto. Vamos ouvir, para terminar a emissão, o tema de Paulo Gonzo chamado Espelho de Outra Água. É o seu mais recente sucesso. Foi também rampa de lançamento para uma nova etapa da EDP. Foi um bocadinho uma entreajuda entre EDP e Paulo Gonzo, uma parceria de sucesso, digamos assim. Para finalizar então esta emissão, já que tem um bocadinho mais, é um bocadinho mais extensa, Espelho de Outra Água, de Paulo Gonzo. Na próxima semana estaremos de volta com outro artista, mas o musical regressa amanhã para lhe trazer mais música, daquela que... enfim, ainda não conhece, apesar de já conhecer bem os artistas que as interpretam. Da minha parte é tudo, já a seguir Joana Santos arranca com mais um Noite Entre Todos. Até amanhã. E olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Num manto imenso de água, um pingo move o mundo. Corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Um sopro de ar faz girar